Atualizada 3567. Tripe 52, 19, chame centro Recife, frequência 128, décima 8, alternando 126, décima 0. 1288, 1260, 5219. Nicolas 36, controle 1208, São Paulo, boa noite. 208, 956, graças, boa noite, bom serviço. Gol no 601, no Chame Torre, 118, decimal 95. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 856, passando 1600. Gol 1856, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, a saída Puka. 390 na Puka, Gol 856. Senhor. Teve pouso, pistão 0, vento 180 graus com 10 nós, com 10 nós. Paulo, boa tarde, reporte sinal 0, tutu, aproxima, não tem ponto, não é 1-0. Tá, reporte sinal 0, tutu, hold position. Opposition, Airport Canal 022. Copiado, 3567, taxi via Pátio Engenho Alfa, até o ponto sério, condução à torre, na frequência 186, apenas confirmando o POB. POB de 145, táxi via Pátio Engenho Alfa, ponto espera 186 com a torre 3567. Correto, bom voo. Copy. Meia, correndo com a equipe de solo após a passagem do Airbus à retaguarda no 3, livre, push, chame taco. And wait, threshold 10. Anata, noite, Camaro 10, pode ficar, eu tiro tudo. 301, Solos 40, à direita, 129, Solos, tem uma noite. 29, graças. Controle Salvador, boa tarde, chegou 1273, informação 8. 1273, essa é a identificação, autorizada a chegada a bom, fidência para 4 mil pés. QNH 1019. Identificação 4 mil pés, 1019, 1273. O 273 pode voar direto pelo? Tá autorizado, 1273. Muito obrigado. Salvador, boa noite novamente, Airbjet 6720, cópia Galeão 360. Muito boa noite, 6720 para o Galeão, aguarde cópia, prepare a Dael, Leda Bridge. Dael, Leda Bridge, aguardando o 6720. Comércio Centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 126.85, 1345, gol 1856. Gol 1856, secundária 125, decimal 45. 1245, 1856, obrigado. 1 é pode ser 0-0, bye-bye, thank you. 1 é pode ser 0-2, péssimo 1205, I'm a puka, zipa transition. 0-2, is a contact departure, cabs a level 350, puka departure. Qual é a que faz o pouco de paz, a pode tirar o tudo. Via 01 irá aguardar a liberação do Embraer, após o mesmo vai prosseguir via Juliette até o portão 04. Após a liberação do Embraer, prossegue Juliette 04, gente. Sete na escuta, Torre. 24206, está passando a bordo, ao número de 2h30, vai retornar do ano a ponto. Copiando, Zul, via Inze Alfa, teu ponto espera 1-0, quando chama a Torre, 1-8-9-5, 1-8-9-5, ajustado no 0-9. 2-9-5, chama a ponto espera 24206. Zero no Juliette para o 04. Para o 04, né, Juliette? Sim. Objeto 6720, Galeão 360, copia. Afirmo. Autorizado 360 para o Galeão, via Zulu 10, decola 10 com curva à direita, saída da Eoleda Bridge. Controle opera 1208, aciona 5020 o transponder cortês. Galeão 360, Zulu 10, decola 10, curva direita, da Eule da Bridge, 1208, 5020, AB 6720, portão 16. Correto. Quando pronto, estamos em posicionamento no 06? Chama não. 567. Solo Salvador, muito boa noite, Papá Romeu, Papá Vitor Índia. Papá Romeu, Papá Vitor Índia, muito boa noite, Paz, quem encontra? Estamos na parte 5, frente a Aerostar. Temos a informação Whisky. 0B na escuta. Debatiu. Aí mantenho no 0. Já mantendo no 0, 2430. Colada 107, com curva esquerda, saída Puca, transição Cazu, intercepta para o ISC 58. O controle opera 1208, aciona no transponder 5001 no Cotese. Aqui apenas confirmando, desejando decolar da cabeceira 10. E confirma se permanece a mesma saída. Afirmativo, permanece a mesma saída, com curva esquerda agora da pista 10. Ok, então autorizado o 5410 via a Perus 58, da cola da cabeceira 10, com curva esquerda, executa Puca, Jamo, transição Aracaju, o código de transponder 5001, o controle de saída 120-8, né? Em mais 15 minutos eu vou estar chamando ele para o acionamento, Papá Romeu, Papá Vitorinho. Papá Vitorinho, para o acionamento táxi decolar, direção à torre 1895, informamos em Salvador 1019. Já teria os dados de POB, autonomia e alternativa? Afirmativo, POB de meia dúzia, autonomia de 3 horas, mais 15 minutos, e alternativa João Pessoa. Copiado. Estou confirmando para o acionamento, eu chamo a torre 1895, Papá Romeu, Papá Vitorinho. Solo copiou? Copiei, afirmativo 1895 agora com a torre para o acionamento táxi. Obrigado, eu vou chamar em 15 minutos. Sim. Decolas 48, controle 120, décima 8, tomou voo, boa noite. Boa noite. 25, décimo 45. 8535, Fenelo, 245, é posicional, virou tudo, boa noite, obrigada. Boa noite. Controle, boa noite, azul 4206. Azul 4206, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, essa é da Puca. 370 na Puca, azul 4206. 35415, 3 milhas para Coral, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 140 e chame o controle de frequência 120, décima 1. 1201, chama 35415, boa. Salvador, tá 3894, boa, transfere para o formato 0.50. Tá 3894, acende a identificação, autorizada a chegada amada e desça para nível de voo 050, QNH 1019. 050 na Mari, 1819, o 3894, quantidade de boy, tá? Aguarde. Salvador, uma boa noite, o Janeiro 6143, tem transformação 1. Janeiro 6143, acende a identificação, autorizada a chegada a bom, fidesa para 4000 pés, QNH 1019. 4019, 1049. controle, por gentileza, quando for possível, poderia autorizar para o de Elefa para o TRAN 3567? TRAN 3567 autorizado, vai direto Elefa. Elefa, TRAN 3567, obrigado. TAN 3894, autorizado direto, ITAP. Desça para 3.000 pés. QNH 1019. ITAP 3.000, meta na frente, 3894. TAN 3894, confirme sua velocidade. 3894, está com 329, acelerando para 340. 7, mantenha a high speed para sequenciamento. Até uma centena vai manter, depois de 250. 7. Olá, objeto 6720, pushback do planejamento portão 6. Livre, chama táxi. Chamando. Selena 143, confirme sua velocidade. 255. 7, reduza para 230 nós, número 3 na aproximação. Salvador, muito boa noite, papá, papá, Charlie, papá, novembro, centro para o Mideu, 150, informação, whisky. Papá, papá, Charlie, papá, novembro, assim, identificação, autorizada a chegar na mar e desça para nível de voo 050, QNH 1019. Assuma a identificação, descendo para o Mideu, 150, QNH 1019, na descida mar, papá, papá, Charlie, papá, novembro. Charlie, papá, novembro, confirme sua velocidade. Indicado 2909, o Charlie Papa Novembro. Charlie Papa Novembro, número 4, na aproximação, reduza para 2509 a velocidade. Reduzido para 2509 a velocidade, confirme nosso nível autorizado. 050, QNH 1019. Nível 050, QNH 1019, Charlie Papa Novembro. TAN 3567, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 126.0. Recife, 288, alterna 260, tá? 3567. Obrigado, boa noite. Tá, 3894, direto Duna, 2000 pés, reposta habilitado localizador. Duna 2000, repostarei 3894. Uno 1273, complete aproximação, chame torre 118 decimal 6. 1186, 1273. 1273, chame torre 118 decimal 95. 1185, 1273. Torre Salvador, boa noite, gol 1273. 13, pode passando Simbra, contém checado, altimetro 1019. Repórter da passada Simbra, 1019. Salvador, boa noite, é o voo 1567, cliente da UISC, autorização Brasília. 567, Brasília aprovado, 360, via Zulu 17, decola 10, curva direita, saída Arboia Lefa. Controle opera, 120, décima 8, aciona 5035, 1567, cotejo. 360, autorizado, via Zulu 17, decola da 10, com curva direita, Arboia Lefa é a saída, 1208 é o controle, 5035, transponder, com voo 1567. Correto, quando pronto, chame por feedback acionamento no 07. Chamará, 1567. Fala, Objeto 6720, táxi 138 a bordo, 3h40, autonomia, alterna Guarulhos. Via Indy Alpha até o ponto 010, condição a torre 1895, bom voo web. Indy Alpha 1895, obrigado, boa noite, bom trabalho, 6720. Nené 143, reduza para 2100 nós a velocidade. 2100, 143. Oceana 6143, vetoração para sequenciamento, curva direita, pela 230, limite ao localizador. Direita 230, limitado pelo localizador, 6143. 6143, desça para 3 mil pés. 3 mil, desça. Salvador, boa noite, objeto 6720, próximo ponto, espera pronto. Objeto 6720, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém, no zero, 6720. 273, solando agora 58, à direita, ao livrar 121, decimal 9, solo, boa noite. Ao livrar 1219, 1273. Passale, reduz a velocidade para 2100 nós. Solo, boa noite, gol 1273. Reduzido para 2109, Charlie Papa Novena. Alfa, reporta antes da cliente, gol 1273. Tem livre decolagem da pista no zero, vento 170 graus com cono zero nós. Autorizado a decolagem no zero, 6720. Sena 6143, curva à esquerda, proa 210. Esquerda 210, 043. Salvador, Papa Romeu, Papa Vitor Índio, para o acionamento. Papa Vitor Índio, livre acionar, chame táxi. Chamar o táxi, Papa Vitor Índio. Permé 720, decolo 00, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 08, grave. Web 6700, decolando para a série. Web 6720, contato radar, subou 360, saída da EL. 360, eu posso voar da EL direto, gerente? Privado, direto da EL. Direto da EL. Chalé 6143, curve à esquerda, para o 185, guarde vetor final para o curso do localizador. Esquerda 185, 6143. 1273. Chalé 6143, decima 2000 pés, 10019, o ajuste para o curso do localizador, esquerda 180, reposta autorizada. Esquerda 180, descendo para 2000, autorizado, ele é assim, 6143. Ajuste 2009. Descendo para 3000 pés, 10019, reduzindo para, confirma a velocidade. 2009. 2009, Charles, Papa November. Chalé 6143, redução para 1809. 0043. Três oito nove quatro, chame torre 1895. Obrigado pelo bom serviço. Então, 3894. Salvador, boa noite, é o 13894, ingressando no segmento final. 13894, altímetro no 019, tá baixada e travada. Visual, baixada e travada, já. 13894, tem livre pouso, pista 10, o vento 170 graus com 09 nós. Pouso autorizado na 10, 1019, tá? 13894. 2000 pés, 10019 no ajuste, inicia redução para 1809. Sendo para 2000 pés, 10019 no ajuste, reduzindo para 1809, Charlie Papa November. Charlie Papa November, segue tráfego do Airbus 318, 1809, posição de 12 horas. Copiado, Charlie Papa November. 17 com curva à direita, saída da EL Leda Bridge. Intercepta pelo 16 após conforme a rota do plano. O controle opera 1208, cena 5045, coteja. No passo 5, o cotejamento está correto.